3155 após o pouso do ATR final, 1-0, ali mantém. Após o ATR ali mantém, 3-1. Passarei 2231, solo azul 8, linha direita 121, décima 1. Direita no 21, boa. 3155, vento 200 graus 089, decolagem autorizada, pistão na 0. 3155. Autorizada a decolagem, está 31. O 3192 totalmente visual, pode prosseguir para 2000, dona? Então, 3192, desça para 2100, altimetro 1017, autorizada final do procedimento LS-180, reporte estabilizado. Afirmativo. Tá 918, desça para 3100, altimetro 1017. Para 3100, decolar 220, controle 198, boa viagem. Controle 198, obrigado. Controle Salvador, tá 3155. Tá 3155, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na série da Eltran, não mostra. Gente, subindo ao 340 da Elmonte, poderia voar da Elda, presente? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, 3155. Chamar para o centro Recife, 128-18, Altair, Cruzador 3192. 3192, completação agora, estou aqui com 8, tá com 8. 18, né? Passando quilo, que é Beck Serra, controle Salvador. Mantenha condições vais, o número 1500 altimétrico 07, reporte parei para ingresso em condições internadas, confirmando o BLB03. Trolho 3192 da TAR, só confirmando a frequência da torre, 1815. 118, decimal 95. Ah, tá ok, obrigado. Boa tarde, Salvador. Tá 3192. Tá 3192, ajusta 1097, confirma seu trovão? É, desculpe, não entendi. O ajuste 1097, baixou o trovão? Afirmativo, tá uma milha de cimbra. Foi autorizado, 1-0, já tem 0-0 grau 7-9. Afirmativo, depois. Confirma o vento também? Salvador, por gentileza, pode confirmar o vento? Travém, 190 com 7-2. Obrigado. Ouvido até no céu. Ouvido até no céu. Terça para 4 mil pés, alpinação no 0 no 7. 4.027, já no céu. Azul 6998, está autorizado a nossa transmissão em LSX 8 no 0, terça para 2 mil pés, reporte estabilizado. É, para 2 mil pés, desatrizado, fazer o atendimento elétrico. 1-0, azul, 6, mais uma noite. Confere o TAN 3155, chama agora o centro de Recife, 1233-1. 133-9. Atingi 4000, Vitor Charabel. Apresentado esse da TAN 3, meu pé, eu vou fazendo o Vitor Charabel. Tchau, 103.000. Batendo Vitor Charles, é o reduzir a velocidade, 1709. Vai reduzir para 1700, o. Vai ser 1970, Vitor Charles. Batango Vitor Charles Hotel vai seguir tráfego na aproximação, Embraer 190. Está autorizada para o nosso procedimento elétrico, 3 essa para 2 e 1 pé, e porta estabilizada. Todos, se vai descer os 2000, encontrará estável, Vitor Charles Hotel. Tele Salvador Azul 6918, foi elétrico. Confirma para a torre? Decimal 95. 2895, grato, Azul 6918. Salvador, boa tarde, Azul 6918, foi elétrico, Campo Avista. Azul 6918, pouso autorizado no zero, vento 200 graus, 089. Ajuste no zero, no 7. E pouso na pista no zero, Azul 6918. Torre, ele vai passar um quilo, galera. Quebec Serra, ingresso na final da 17. Final do 7, Serra. Informo o aeronave na final da 10, equipe Quebec Serra. Embraer da Azul, agora no marcador externo. Desloco mesmo. Azul 4206, controle Salvador, sem identificação, desce para o nível 050 na chegada à Mari. Ajuste ao altímetro no 07. 050, combinado, chegada à Mari? Sim. Ah, 2000, localizador estabilizado, Vitor Charabel. completar final, estou vindo com 1-8-9-5, por favor. 1-8-9-5, boa tarde, Vitor Charatel. 4-2-0-6, confirmando chegada a Mário para 050. Correto, chegada a Mário para 050, azul 420. Papatango Vitor Charlie Hotel, estabilizado, final ILS 10. Papatango Vitor Charlie Hotel, é pouso MY 0-7. A intenção é 1-7, modificado externo, gerando base pela direita, Vitor Charlie Hotel. Gente, o Vitor Charlie Hotel, chamando externo, informa a aeronave já na final da 1-7, aproximadamente 4 milhas, Bravo November 2 Papá. Você vai gerar base pela direita como número 2, base na rotatória, a 1.500 pés. Tá ciente, Vitor Charlie Hotel. Puxando minha 13 no 4, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, né? 13 no 4. Papatango Kilo Quebec Ferro, pouso autorizado, pistão 1-7, 200 graus, 099. Ciente, pouso Quebec Ferro. Uniforme livre sonante, chama a parte. Oi, comandou, boa tarde. Trip 5241 no Ponte Espera. Trip 5241, ciente, ontem a Ponte Espera. Ponte Espera, 5241. Vitor Charlie Hotel vai passar externo, vai modificar a curva na esquerda, vai alongar aqui a perna do vento, da 1-7, aguardando aí a autorização para gerar base. Vitor Charlie Hotel. Ciente, Vitor Charlie Hotel, base pela direita. Isso, base pela direita. Agora, será que estamos visual a coronagem na final da 1-7, vai se encaixar com o número 2 aqui. Ciente, Vitor Charlie Hotel. Azul 6918, solo 34, solo 121, decimal 1. Solo 21, decimal 1 para o azul 6918. Charme 314, colagem autorizada no 0, vento 210 graus, 079. Decolagem 0-6-3-1-4. Trip 5241, após a rolagem do tráfego da Chanera, ali, mantém? Pode rolar de Gonchané, a Lima tem 5241. Oi, Vitor Charlie Hotel, tá girando base visual coronavírus na curta. Vitor Charlie Hotel. Longa, Vitor Charlie Hotel. Tráfico ainda tá na curta, no 7. É, senhora, tá aprovando aqui separação, é visual. Sim, comandante. Assim que a pista for liberada, então livre posto. Sete. Torre, boa tarde, gol no 097, ponto de espera, 1-0, pronto. 097, boa tarde. Após a rolagem TR da tripe, ele mantém 1-0. Após a rolagem da tripe, ele mantém 097. Chame a 13 no 4, decolador 36, controle 119, decimal 80. 1980, obrigado. Aqui para o uniforme, aguarda para o táxi. Trip 5241, decolagem autorizada no 0, 210 graus, 079. Decolagem autorizada, trip 5241. Back Serra direita via Papá, frequência livre estacionar. Vitor Charlie Hotel, livre pouso no 7, 200 graus, 079. Qual é o pátio após o pouso? Pagada mais 10, senhora. Livre pouso de 17, Vitor Charlie Hotel. Azul 4206, desça para 2-10, altímetro no 0, 1-7, autorizada, final do procedimento elétrico, 2-10, reforço estabilizado. 2-10, para estabilizar, 0-7, 4-2-0-6. Decolou aos 37, controle 1-1-9-8. 19-8, obrigado, 5241. Salvador, boa tarde, trip 5241. Trip 5241, contato radar na decolagem, para o nível 200 na saída Arbor. 200, saída Arbor, trip 5241. Angosta, Papa Golf, controle Salvador, acione identificação. Está autorizada a chegar na mar, no ideal, descida, descida para o nível 050. Ajuste altimétrico no 07. Após o mesmo, livre táxi, chama na Papá. Marco Delta, mantém as condições visuais, altímetro em Salvador no 07, reporte ingressando na CTR. Confirmando o PLB. Fox Tango Oscar, livre acionar. Corrigindo, livre táxi, chama para o ingresso no 07. Tá, 314, autorizaria a Fox, está presente? Autorizado, COVID. Bongo, 63, Bono 4. Oscar, livre ingresso, chama alhada e pronto no 7. Oscar, decolagem autorizado no 7220 com 08. Bono 097, decolagem autorizado no 0220 com 08. Decolagem 0009. Mike Bravo, informe. Autorizado ingresso no 7, chama ele de pronto. Tango Oscar, decolado aos 40, controle 119, decimal 8. 1980, Oscar. Controle de Papa Tango Fox Fox Tango Oscar. Papa Tango Fox Tango Oscar, controle Salvador, mantém posições visuais. Depois do corredor Axé, reporte fora da barra. Coronel vai manter o farol da barra até através do farol da barra pelo corredor Axé, o Tango Oscar. Decolado 41, controle 119, decimal 8. 198, Gol 907. Controle Salvador, Gol 1097, boa tarde. 197, contato radar na decolagem. Após 2 no pé, direto, eletro 1097. Após 2000, vou eletro 1097. Confirme, está chamando o acionamento? Livre acionar, Alfa Bravo, Papá, chama ataque. Profanifone, após decolagem, condições de curva à esquerda e cruzar o campo? Autorizar decolagem no 7. 210 graus, 089, mais Bravo Uniforme. 097, suba até o nível 060 de virar atrás. É o 060, gol no 097. 097 da Globo, Elefa da presente. Elefa da presente, 097. E sobe para o 360, Gol 097. Direto 360, 97. Controle, após Arbor, trip 5241, não pode voar Conquista? Após Arbor, inicialmente vai voar Elefa, o 5241, confirma a razão de subida? No momento, em torno de 900 pés. Ok, Gol no 097, razão de subida? Estou acelerando, no momento com 1000 e mais 10 segundos vai ficar em 3000. Olhe 119.80.243. Está 3217. Informo, tráfego cruzou o campo agora, Xingu prosseguindo para litoral norte, 1.000 pés, não interfere com a decolagem. Decolagem autorizado no 0190.07. Autorizado decolagem, está 1.0.3.2.07. Tô aí, mais um barulho de fora, tá tudo pelo retorno. Confira mais o uniforme? Gente, Mike Bravo Uniforme, agora então curva à esquerda, mantém a perna do vento da 1-0 ou no 1000 pés. Gente, fala no vento da 1-0, meu pé, tá no pé. 4206, boa tarde, final baixa travada. Azul 4206, continua aproximação, guarda a pista livre. Oscar Romeu, mantenha-se visual no 1500 pés nos corredores, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Então vai ter que manter entre as cabeceiras 10 e 17. Fungindo, entra, afirma, entre 17 a 28, para não interferir com o tráfego na decolagem e pouso. Positivo. Então vamos fazer o pouso agora pela direita, para ter nas capacidades da final da transporte e da pista 21. Da 3217, decola 245, controle 1119, decimal 8. Controle 198, da 3217. Azul 4206, pouso autorizado na 0, 200 com 07. Livre pouso, 4206. Estou me livrando do 1500 para 500 pés, direto para o Itapuã, mas é por dentro. Salvador, boa tarde, está 3217, cruza 2000 na Arbor, Elefa. Guerreiro 217, boa tarde, contato radar direto Elefa Vigilância, Guerreiro 217. Ok, autorizado direita, Elefa, está 3217. Cinco, dois, quatro, vamos dar direito direto Elefa, após Elefa, conquista, 241. Direto Elefa, após Elefa, conquista 5241. Ali manteu no zero. Ali manteu no zero. Mais uniforme já citado, pouso autorizado no 7200 graus, 089. Mesmo pouso, ano 7, mais claro no pé. Mantenha no 1000 para Barra Grande, condições visuais, frequência livre com voo. Um abraço, homem. 121, decimal 1. 211, direita, azul 4, 206, boa tarde. Boa tarde, 62, 0, sem identificação, 10, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, décimo assim, 3 mil pés, 0 no 7, direto todo. Também é 3, 1, 4, chega agora no Recife, frequência 1, 2, 6, 85. 6, 8, 5, 6, 2, 6, 3, 4. Controle, o Mike Eco Delta para a descida. Ok, 500 metros, condições visuais, altimento 1, 0, 7, Mike Eco Delta. Delta. 0, 0, 9, 7. No 0, 9, 7, passa nível 1, 8, 0, chama agora centro Recife em 1, 2, 8, décima 8. 2, 8, 8, no lugar 9, 7, é um bom dia. Oscar Romeu, mantendo 500 pés, já passou para o da barra. Mike Bravo, uniforme Solos 49, ultrapassa papai aguarda. Decolado 49, controle 11980. 198. Alfa, bravo, papá. Visou a aeronave na pista agora? Gente, a aeronave vai ultrapassar a taxa aí, papá. Posicione, cruza 17, prossegue ver que é deck, Mike Lima. A Lima, solo 121, décima 1. Radar direto Jambo, Lima. Direto Jambo, voo no 620. Na 1. Bravo uniforme, bora à esquerda, papá travessaria. Bono 169, decolagem autorizado no 0. 190-06. Viva decolagem no 0, Bono 169. Papa no Pandorão, Romeu, controle toma. Tem mantendo o tráfego da linha, helicóptero descendo de 1000 para 500 pés. Falou da barra, passou através da Pituba agora. Então, Sikorsky. Papa Mike Eco Delta está agora sua posição de 2 horas e 3 minutos. Reporte visual para a aeronave. Passa nível 120, chamando Recife em 128, decimal 8. 288, obrigado. Controle, o Mike Eco Delta através de Pituaçu. Eco Delta mantém esse visual, torre 118.95. 18.95, grato, boa tarde. Controle Salvador, gol 1169. 69, boa tarde, contato radar direto Leda, vigilância. Ok, voa Leda, gol 1169. Papa, no Brasil, Romeu, mantenha esse visual, mantenha a separação do tráfego informado, chame agora a torre 118.95. Papagolf autorizado, LF, chama estabilizado, Papagolf. Camará. Exato, cruzar, final da 1-0, Mike Eco Delta, iniciado. Papapá, não, vem me Oscar Romeu, qual a intenção? Gente, a aeronave à frente, Sikorsky já está livrando o eixo, está curvando à esquerda, chama na final da 35. November Oscar Romeo. Cabeceira 35, vento 200 graus, 089. Cabeceira 35, Ronald, não é relação, meu, graças. Mas Delta chama gerando final na 7. Delta. Decolagem autorizado no 0190 grau 079. O Mike Delta girando base para final, baixado e checado. Sim, Mike Delta, pouso autorizado cabeceiro no 7, vento 190 graus 079. E forma Augusta pousando cabeceira 35. Tá ciente do tráfego visual, pode. November Oscar Romeo, informação de tráfego, Sikorsky pousando cabeceira no 7. Visual do Sikorsky, November Oscar Romeo. Papagolf no localizador. Papagolf, duas linhas do externo, chama a torre 102.95. Obrigado. Papá, frequência livre. Começou meu, considera solo 5.6. Tomate com Delta, solo 5.7. Libera direita, parte 4, frequência livre estacionar. Boa noite. Torre, Papa Golf. Papa Golf, pouso no 0 ou no 7? No 7, fibra, para embaixar e travar. Sim, já se apagou. Base pela direita no 7. Vai escapar para o cancelamento. Alfa Bravo, Papá, decolado 57, 119-80. 119-80, grato, Alfa Bravo, Papá. Controle de Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Alfa Bravo, Papá, subida da El. Alfa Bravo, Papá, boa tarde, contato radar na decolagem direto Leda, vigilância. Direto Leda, Alfa Bravo, Papá. No zero, continue para 2000, no 0 no 7. 2000 no 0 no 7, 2 no 0. 2 no 0, está livre LS, chama estabilizado no lock. siga. Dois zero zero zero meia. Disponha, vem, mas corre mesmo. Boa noite. Nova Tango, lá que é Papa Golf. Pouso autorizado, pista no 7. 200 graus, 069. Tô. Frequência 1268. Entra em CPM 2685, gol na meia da janela. Passa nível 170, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, no voo 1169. Recife 251, no voo 1169. Oscar Fagolf, Palma 59, estacionar, frequência livre, à direita. Xanemia 210, duas meias no marcador externo, completa LS, torre 118, decimal 1. 21, 3190, décimo mantém 2000 no 07, livre LS, então, 3190. 2000 no 07, livre LS, tá, 3190. Xanemia 210, boa tarde, final 10. Xanemia 210, boa tarde. Pouso autorizado, pista no 0, 200 graus, 079. Baixou e travou? Pouso no 0, baixou, travou, 62210. Bravo Papa cruzando 180. Alfa Brava Papá, passa 190, chama Centro Recife em 125 decimal 1. 251, grato, Alfa Brava Papá. Utilizando o TAN 3190. Passando externo, torre 11895, bom pouso. 1895, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde. 3190 da TAN, passou externo, baixa de travar. 310, pouso autorizado no zero, vento 200 graus, 069. Sempre pouso, TAN 3190. Ponto espera pronto, passarelo 2231, boa tarde. 2231, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o passarelo. Dois, 231, uma linha e mantenha no zero. Tá 3190, sala 09, direita 121, décima 1. Direita 201, 090. Passaria 2231. Decolagem autorizada no 0, 200 graus, 069. Autorizado decolagem 2231. Decolou 10, controle 1190. 1980, chamará. Patrulha de Salvador, muito boa tarde, eu vou 869. 69, boa tarde, direto pelo 10-4-10-07, Vigil Lanzado. Negativo 4, é 40, é 4.000. Doutor Salvador, boa tarde, passaria do 2231. 231, boa tarde, contato, radar, curva da esquerda, direto Momo, Rio. Curva esquerda, direto Momo, passaria 2231. Yep.